acordei, mano. Se liga aí. Acordei para um dia onde o tempo não passa. Percebi o que eu dava valor, não era mais nada. Mas aos poucos fui me recuperando. Se a vida é válida, você fica se perguntando. Acabei raciocinando o que podia ser isso. Para abrir os meus olhos, só tinha os verdadeiros amigos. Aprendi na vida caindo em um poço. Cheio de mágoas, entendi como é viver com água até o pescoço. O que parece ser nem sempre algo real. Tudo que eu pensei ter dado valor artificial. Mas tudo acontece na hora que você menos espera. Abri a porta do quarto onde não existe janela. Ouvi uma voz que me dizia: tudo aparentava ser o que não parecia. Peço a todos um pouco de atenção. Não adianta criticar os outros, só você tem a solução. Hold up, c'est la vie mon ami. That's the way life goes indeed. That's the way that we preach. You know what? That's the way life is. Where we going, what we hit? I don't know what's real, what's illusion. On the front door, so what we gotta do to move on? Tell me what we gotta do to move on. Assim percebo que a vida tem mais sentido. Momentos difíceis sempre surgem nos amigos. Na rua eu sei onde estou, na rua é o meu lugar. As forças reduzem, mas importante é continuar. Seguir em frente, tentar esquecer o que passou. Se aconteceu era pra ter acontecido e que importa que restou. Resta felicidade, um sorriso sincero. Só restou um sentimento compulsivo no meu caderno. Eu batalho, faço o que melhor posso com o meu dia. Se os tempos passam, faço o melhor possível com a sua vida. Viverei, não para que fale que eu vivi. Mas sim, tudo de mais importante eu adquiri. A cada passo, a cada minuto que passa. Aprender com os erros é como descobrir uma palavra. Na rima nem preciso saber escrever. Rap é minha vida, é meu sustento, dele vou sobreviver. Sobrevivendo em meio ao cenário sujo entre os ratos. Surgindo sobre escombro, me destacando entre os fracos. Hold up, c'est la vie mon ami. That's the way life goes indeed. That's the way that we preach. You know what? That's the way life is. Where we going, what we in? I don't know what's real, what's illusion. On the front door, so what we gotta do to move on? Tell me what we gotta do to move on. São coisas inúteis, quem não sabe não aguenta. Quando o cara é foda, o instrumental só complementa. Enxugue as lágrimas, dei a volta por cima. Se é pra estar bem acompanhado, então eu tô com a minha rima. Eu digo o que penso, afirmo o que falo. Se não presta, eu jogo na privada e desce tudo pelo ralo. Procura as coisas simples, se as coisas inúteis nem esquenta. O underground deixa o céu limpo, limpa a cena.